de poids. Uno 940, chamador Recife, frequência 1251 e alterna 13325. 1251, 13325, obrigado, boa noite. Noite. Fecha minha solo 5-4, direita 2-9-9. Direita 1-2-9, solo. No 776, Juliette, confirmando Alfa Juliette para o 03. Alfa Juliette para o 03. voo no 884, completa final, chame a torre 186, toma voo. 186, muito obrigado. Salvador, muito boa noite, voo no 84, na final da 1.8 milhas. 7884, já avistado, check trainer e pouso, Ventura 40 graus, 8 nós. Estenda uma olhada para a precipitação passada, que é pouco molhado ainda. Tá certo, trem bastante travado, voo no 84. Quatro, solo 07, livra direita, 29 solo. 29, voo no 884, boa noite. 884, táxi via Alfa, reportando essa Juliette. Alfa vai reportando essa Juliette. Boa noite, Sessão 13. Mono 13, quer que você informação Golf, que está aliado em 360. 3137, tenho 360 para o Galeão, copia? Apenas 360, copia. 3137, autorizado Salvador Galeão, rota direta até Block, onde intercepta Upper Zulu 16, correção, Upper Zulu 10 após Bridge, onde muda o nível do 360 para o 380, após SMAP, após DCT, Lúvito, restante conforme rota do plano. A saída é a da El Leda, após Leda Bridge, decolada 10, curvando à direita, seu código é o 5075 e o controle 1208. Direto do bloco, que está sempre pelo 10, após 3, aí muda para o 380, depois desmata e segue conforme a rota do plano. Saída da Elisa, após direto 3, roda 10 com curva direita, entrando a 5075 e o controle 1208, está 3137508. Cotejamento correto, chame pronto no box 08 do Pátio. Reportará 3137. Salvador, muito boa noite. 7328, tem informação, Golfo. Boa noite, Web 6728, identifique, chegada à Mari, desça para o nível 130. 130 na Mari, alguma possibilidade de voar? Oi, Mari, somente. Mari, 7328. Controle Salvador, muito boa noite, Trip 5218, frente da Índia. Boa noite, Trip 5218. Passou o vetor para sequenciamento número 2 para aproximação, curve à esquerda, PRO 070, transmite o curso do localizador. Desça e mantenha 3.000 pés, ajuste no 020. Ajustado, ajuste em Salvador no 020, curva à esquerda, PRO 070, limitado pelo localizador. No ideal, está autorizado 030, 35218. Boa noite, Papai Romeu, Juliette, Hotel Serra, contato radar passando através de Coral, mantenha 090 na proa de Mari, chame no ponto ideal. Boa noite, Papão Romeu, Vitor, Charlie, Índia. Mantenha nível 115, portas visuais dos corredores, o ajuste no 020. Afirmo, Salvador opera instrumento, teto de 1.000 pés, visibilidade de 8.000 metros, sem chuva no momento. Então, Vitor, Charlie, Índia, veja a possibilidade de liberar o pouso para a pista no 7.000. Meu Vitor Charlie Índia. Afirmativo, nós estamos planificando pouso em 7.000. Victor, Victor Charlie India, visual especial, só no período diurno. Afirmativo, procedimento ILS X-Rate estão no zero, seu homologado instrumento? Afirmativo, aeronave piloto homologado. Ok. Mudança de regra presente, 2293, pista para uma centena, aguardando nova instrução e chegada a máquina. Uma centena aguardando nova instrução e chegada a máquina e preferência. Jet 6728, está autorizado ao final do procedimento, pista para 2.000 pés, 2.0020. Autorizado 2.000, 1.0020, mantém marcha? Autorizado direto em TAP, da presente. TAP, grato, né? Até desse. Jet 28 controle. Prossiga, Sérgio. Como seja manter a velocidade de voar da presente? Ah, afirmativo, manter a velocidade voadora, né? Sai dois. Então, o senhor está seguindo como número 1, se puder acelerar também, agradeço. Ah, acelerado, né? Sai dois. Salvador, com o Java Noite, transferido 2224, centro de hotel, cruzando 240, restrito na 5-10. 2224, passarelo, boa noite, aciona identificação, desce inicialmente ao 1-1-0 na chegada a Mari. Excelente, 110, 1-1-0 chegada a Mari, 2224, passarelo. Jeto Victor Charlie, controle. Hotel Serra, controle. Antes para informação, aeronave agora posição de 10 horas, 5 milhas, rumo ao Nordeste, passando 1-0-0, agora em descida. Lá agora no 100, o Victor Charlinger. Passarelo 2224, seu presente pro DITAP. Muito grato, direto DITAP, 2224, passarelo. Victor Charlie India, controle. Victor Charlie India, vetor radar para o sequenciamento. Curve à esquerda na proa 030, limite será o localizador. Curve à esquerda, 030, limite será o localizador. Afirmativo. 030, limitado pelo lote, confirma as 8.020. Afirmativo, ajuste 1.020 agora. Agora sim, o detalhe. VLS Yankee e Hotel Zulu. Aérea 5956, a senhora identificação da Salveiro 60 na chegada Bond. Pronto, 060, o Força Aérea 5956. Charlíndia, o ajuste em Salvador 1020. Doutor Charlinde, reautorizado agora, 4 mil pés, estado 1020. Pro meu convívio 20, começar para o Vitor Sérgio. Juliette Hotel Serra, reporta na unidade de descida. Reporta na unidade de descida, Hotel Serra. P212 do Chanel, acena a identificação dessa, inicialmente é o 120 na chegada Mari. TRIP-5218, controle. Prossiga na escuta, TRIP-5218. Indicado. Atento 240 nós. Vou reduzir agora, 200 nós. Informo que vai ultrapassar o localizador. Afirmo, reduzindo para 200 nós da presente. E vai passar o localizador, TRIP-5218. Serão 3 minutos na proa, TRIP-5218. Falhar comunicações, 3 minutos já está no localizador de 5. Juliette, Hotel Serra, reautorizado 050. 050, Hotel Serra. É 728, descendo para 2020, livre final, RSC, reporte estabilizado. 2020, autorizado, reporte estabilizado, 728. Passaria 2224, descida reautorizada para 4000, ajustado 1020. Para 4020, mantém raiz. Confirme sua indicada. Está 270, reduzindo para 250. Estimativo, reduz a 220. 7, reduzindo para 220, passaria 2224. Bilhete até o Serra Controle. Obrigado. Doutor Radar para o sequenciamento, curve à esquerda, proa norte, 360, limite será o localizador. Proa norte, o diretor da Serra, ligado pelo localizador.